É uma alegria muito grande para mim estar aqui nesta noite, por vários motivos, e vocês já vão saber por quê. Primeiro, eu gostaria de identificar a Gláucia aqui, pastor Ezequias. Quem é a Gláucia? Porque ontem eu estive na Igreja Batista da Liberdade com a União Feminina. Tivemos uma caravana para lá, inclusive a irmã Rizia estava lá. E eu encontrei lá, fotografando tudo, o irmão Lima. E ele disse que era daqui, mandou um abraço para a igreja, pai da Gláucia, acho que Danilo. É isso mesmo, né? Então mandou um abraço. Eu falei assim, vou ter uma história mais para contar amanhã na Ponta da Praia. Né? Então ele manda um abraço para a igreja e diz que tem saudades. Né? E foi um prazer encontrá-lo ali com tanta alegria. E também, pastor Ezequias, é uma alegria muito grande estar aqui, porque além de representar a União Feminina, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. A irmã Rízia disse aqui, ela trabalhou aqui a questão das gerações, os frutos do trabalho. Ela fez questão de destacar essa juventude maravilhosa, né, que o Senhor nos dá. E eu gostaria de dizer para vocês que eu também sou fruto das gerações passadas aqui da Ponta da Praia, né? Eu sou filha do irmão Expedito e da irmã Maria da Penha, que se converteram na Igreja Batista, na época, Congregação Batista de Parque das Bandeiras, que foi uma igreja organizada por Ponta da Praia. Então, eu sou fruto do trabalho de Ponta da Praia. E eu tenho essa imensa alegria de poder estar aqui hoje com os irmãos, realmente compartilhando da palavra, voltar e ver que a geração que trabalhou para que os meus pais estivessem hoje na igreja, hoje eles já estão na Igreja Batista de Vila Ema, que já é fruto do Parque das Bandeiras, né, estão trabalhando ali, e eu tenho uma alegria imensa realmente de ver que mulheres como vocês que estão aqui hoje, mulheres que passaram por aqui, muitas estão ainda, né, como a irmã, e marcando realmente muitas vidas. A minha vida foi marcada. Minha mãe conta histórias de que eu vim para cá beber ainda, em jantares, que a igreja do Parque das Bandeiras vinha para cá, para a Ponta da Praia. E é uma história que alguns conhecem, eu não me lembro, eu só conheço as histórias, né? Mas é muito importante nós percebemos que realmente essa história aconteceu, e se nós estamos aqui, realmente somos fruto de tudo aquilo que aconteceu há 40 anos atrás. E fazer parte disso é motivo de louvor muito grande ao nosso Deus, porque Ele tem sustentado gerações. Que você aqui hoje realmente faça diferença na sua geração. Que você realmente marque história, vá além de tudo aquilo que tem sido esperado da nossa geração. Nossa geração é uma geração de máquinas, todo mundo deixa a máquina funcionar lá sozinha. E nós, quando pensamos na vida cristã, nós somos a máquina que precisa estar em bom funcionamento para fazer diferença. Então, é realmente uma alegria muito grande. Como presidente da União Feminina aqui do Litoral, também é uma alegria muito grande ver que a nossa organização, ela conta com uma união, assim, bem estruturada, com a MCA da Igreja Batista da Ponta da Praia, que sempre trabalha, sempre contribui. Eu gostei muito da participação da União Feminina de Ponta da Praia na proposta que nós fizemos, os dias de educação cristã, era sempre à tarde. Eu falei, não, nós vamos fazer um grande culto, e Ponta da Praia esteve lá, né, fiz o convite, foi muito bem atendido, né, pela Arlete, e graças a Deus vocês têm sido assim, peça fundamental também nesse trabalho do Litoral. E o meu convite é para que todas as mulheres participem. Quando eu entrei na União Feminina, algumas pessoas falaram assim, você está maluca? O que você vai fazer lá na União Feminina? Por que que você está aceitando presidência da União Feminina, essa organização aí pesada no litoral todo? E, irmãos, a minha resposta é uma só. Eu estou na União Feminina porque ela é uma organização missionária. E a minha visão é totalmente missionária. Está aqui algumas pessoas que puderam trabalhar bem de perto, a Luciane ali, né? Etiel, que conhecem de perto essa vocação missionária que eu e meu esposo temos. E nós realmente sempre temos em mente alcançar pessoas para Cristo. E mais que alcançar pessoas para Cristo, fortalecer pessoas para alcançarem outras para Cristo. E a União Feminina, além dessa visão missionária que ela tem, ela também se compromete à educação cristã missionária. Por que que nós chamamos mulheres de todas as idades? Porque nós começamos o trabalho ainda muito cedo com as crianças, né? Trabalhamos com o rol de bebês, trabalhamos depois com amigos de missões, crianças de 4 a 8 anos. Depois começam as organizações, né, que se dividem um pouco, os meninos vão para os embaixadores trabalhar com os homens, as meninas, nós continuamos trabalhando com as meninas de 9 até 16 anos em Mensageiras do Rei. Tem um trabalho específico para as meninas, para as pré-adolescentes, e um trabalho específico para as adolescentes. Essa organização, ela visa trabalhar a visão da menina para o cuidado de si mesma e também com a sua visão missionária. Então, é extremamente fundamental para as nossas meninas hoje participarem de uma organização como essa. Depois vem a JCA, que também trabalha com a jovem. Você que é jovem, você pode procurar materiais a respeito disso, ficar por dentro realmente de todo o trabalho que é preparado para as jovens, porque também vai investir nessa visão missionária, prepará-la para a sua faculdade, para a sua vida conjugal futura, vai te abrir assim realmente a visão para muitas coisas no questão de ser uma jovem realmente cristã no tempo de hoje. E tempo de hoje é o que nós vamos falar, né? Vocês receberam aí no boletim do culto de hoje, no programa, o tema da mensagem. E o nosso tema hoje, irmãos, nós vamos observar que ele está extenso, mas nós queremos abranger algumas ideias aqui muito importantes. A irmã Rícia passou para mim o desafio de trazer aqui um chamado especial de João 9, 4. E eu quero sim pensar nisso, mas eu vou trazer também para vocês o tema da nossa convenção, o tema proposto pela nossa convenção, que é a vida plena e o meio ambiente, desafiados a ser padrão no meio ambiente. Trazer esse tema porque, se nós queremos realmente fazer diferença, se nós queremos continuar marcando gerações, nós precisamos nos preocupar com um tema que está muito em alta, que é o meio ambiente, que é a ecologia. E vocês vão entender por que nós vamos trabalhar esse tema também. Vocês não vão sair daqui ativistas do meio ambiente hoje, mas vocês vão sair, com certeza, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra realmente permita isso na sua vida, e que a cada dia nós venhamos ser esse exemplo de vida plena mesmo. Cuide de sua vida e faça a diferença hoje no mundo que Deus criou. Cuide de sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo de muitas transformações. Isso é fato, você tem contemplado isso a todo tempo nos noticiários. Vocês não precisam ir muito longe, não precisa fazer muitas investigações para perceber quanto o nosso mundo está passando por transformações rápidas. Tudo é muito descartável, tudo é passado ainda hoje. E há um grito realmente da ecologia no mundo, né, pedindo para que nós vamos mais um pouquinho devagar, vamos reciclar mais, diminuir a água do chuveiro. E tudo isso realmente tem sido falado o tempo todo na televisão, na internet, em qualquer meio de comunicação. Você vai ver sempre um clamor para preservar mais o mundo criado. Porém, irmãos, como cristãos, eu quero ir além hoje de tudo isso que você tem ouvido. Eu gostaria que você voltasse o seu pensamento juntamente comigo lá em Gênesis, quando Deus criou todas essas coisas, as quais nós desfrutamos e até estragamos assim, sem necessidade. Deus criou todas as coisas, ele chamou o homem, chamou a mulher e falou assim: olha, vocês vão governar isso tudo, vocês vão cuidar, vocês vão dominar, vocês vão dar nome, vocês vão tratar isso aqui, está sob o cuidado total de vocês. É interessante observar que a mulher, essa questão da sujeição, que a mulher está sujeita ao marido, é uma palavra assim, preocupante para algumas pessoas, aqueles que não entendem o sentido de sujeição, porque é aquela que está em honra junto com o seu marido, que o respeita, que o valoriza, que o dedica amor, que dedica respeito, dedica total fidelidade. Isso significa sujeição, é estar ao lado. E quando Deus coloca isso para a mulher, ele está falando: olha, mulheres, vocês estão junto com o seu marido para também cuidar de tudo isso que eu coloquei no mundo, que vocês estão desfrutando hoje. Então, nós, como homens e mulheres, principalmente com mulheres, eu vou chamar já a atenção das mulheres ainda mais, nós somos responsáveis para continuar o cuidado do mundo. E quando nós olhamos para o texto de João 9:4, nós vamos ver algo assim extremamente importante para as nossas vidas hoje, principalmente quando trabalhamos a questão da nossa missão. O texto diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, nós somos chamados para trabalhar no tempo que se chama hoje. Nós somos chamados para trabalhar agora. E a terra gritando aí pela vida. Nós olhamos o texto de Romanos, quando o texto diz que a nossa divisa, Romanos 8, 21 e 22, o texto de 22, verso 22 diz: até agora a natureza está gemendo como em dores de parto. E o verso 21 diz que a natureza está aguardando que os filhos de Deus se levantem hoje e restaurem. E aí você vai falar assim: Alexandre, o que você está falando? A gente está tão preocupado, tem tanta gente se perdendo aí, nós vamos nos preocupar em resgatar a natureza? Irmãos, o nosso chamado é muito maior do que resgatarmos os desperdícios já acontecidos, as coisas que nós estamos perdendo na natureza. Nós somos chamados hoje a sermos exemplo de vida, a sermos pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com a palavra, no sentido de preservar tudo aquilo que Deus nos deu e mais, começar a mostrar o caminho da vida, da real vida plena. As pessoas estão em busca de um ar puro, as pessoas estão em busca de boa alimentação, de boa vestimenta. E nós, o que temos para oferecer para essas pessoas que estão querendo qualidade de vida? O mundo hoje está falando disso, qualidade de vida. Agora a Rede Globo está lançando um novo programa que vai trabalhar isso, qualidade de vida. Então, a todo tempo, você vai observar que as pessoas estão procurando qualidade de vida. E o que você, como mulher cristã, está fazendo neste tempo? Existem aquelas pessoas que falam: eu tenho muita dificuldade de evangelizar, eu não consigo. Talvez porque você ainda não conseguiu entender o que as pessoas ao seu redor estão realmente precisando. Quando nós falamos de Jesus com urgência, nesse tempo hoje, trabalhar enquanto é dia, se as pessoas estão pedindo Jesus, é porque você está sendo chamado. Por isso eu trabalhei esse tema: cuide de sua vida e faça a diferença hoje no mundo que Deus criou. Por que cuide de sua vida? Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios 14. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o cuidado com a vida em Provérbios 14. Eu gostaria que você mantivesse aí seu texto aberto, porque nós vamos realmente ler alguns textos que vão implicar bastante conosco nesta noite. Provérbios 14, e nós vamos estar aí caminhando pelo texto. O verso 1 começa com um versículo que assim já divisa da mulher cristã. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata derruba a sua. Eu digo que esse provérbio é o provérbio da mulher sábia. Não é, pastor Ezequias? Pastor, concorda comigo? É o provérbio da mulher sábia. Mas isso não isenta os homens, vocês homens, da responsabilidade daquilo que nós vamos ouvir hoje. Porque o texto de Provérbios foi escrito aí por um homem, vocês conhecem bem, considerado o homem mais sábio que já existiu. Existem livros a respeito de Salomão, e quando ele fala disso aqui, ele está também nos chamando realmente à sabedoria. E quando o versículo 1, ele já fala assim: a mulher sábia edifica sua casa. Vamos pensar em casa primeiramente. Nós estamos nesse mundo que Deus criou, é lindo esse mundo que Deus criou, mas vamos pensar nele como a nossa casa, não o mundo que eu abro a minha janela e contemplo, mas a minha casa. Que cuidado eu tenho com a minha casa? Como eu estou cuidando da minha casa? Que diferença eu estou fazendo na minha casa? Eu estive com a minha mãe internada, agora hospitalizada durante o mês de dezembro, ela fez uma cirurgia, e ali eu pude conhecer uma senhora, dona de um sítio, e aquela senhora falou uma coisa muito interessante comigo. Ela falou assim: olha, eu estou indo numa igreja, sim, mas durante muito tempo eu não quis nem saber de crente. Porque a dona do sítio vizinho, ela é crente. E essa mulher, ela, tudo que ela tira de lixo do sítio dela, ela põe na minha porta. Quando a chuva vem, traz tudo exatamente para o meu portão. Eu não sei como uma pessoa dessa pode se chamar de crente, pode dizer que tem Deus, se ela estraga tanto a natureza desse jeito, se ela joga lixo para todo lugar. Eu fiquei pensando ali, uma coisa tão simples, que nós muitas vezes ignoramos, mas eu fiquei pensando que exemplo aquela mulher crente estava dando para aquela vizinha, que estava até interessada em conhecer o Evangelho, e essa mulher sendo um mau exemplo de cuidado. Então, irmãos, pensar nisso, em questões como essa, nos faz realmente voltar a uma autoanálise e pensar, será que eu tenho sido responsável? Como tem sido o meu testemunho como cristão no mundo que eu estou vivendo hoje, no quesito responsabilidade com o meio ambiente? Se as pessoas estão tão interessadas no meio ambiente, como nós, como crentes, estamos respondendo esse interesse? Primeiro, eu gostaria de que você pensasse no cuidado da sua vida, cuidando primeiramente da sua família. Irmãos, cuidado começa em casa. A primeira missão das mulheres cristãs é cuidar da sua família. Primeiro cuidado como cristão nosso, como pessoa que compreende a sua responsabilidade com Cristo, é cuidar da sua família. Você tem cuidado da sua família? O texto diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Olha, vejam que a mulher sábia, a sabedoria sempre nos edifica. A sabedoria vai te capacitar, ela vai te preparar para lidar com as situações diárias, para cuidar tanto do meio ambiente como primeiramente da sua própria casa. Ela vai te ensinar, a mulher sábia edifica, ela constrói, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Irmãos, eu gosto muito de chegar no aniversário de MCA, quando as irmãs estão aqui na frente, eu gosto de ver o que eu vi hoje, muita sorrindo, o sorriso da Rízia, né, quando ela ganhou as flores. Que lindo isso! Eu fico chateada quando eu pego a revista Visão Missionária, que eu olho lá atrás assim, e as irmãs no aniversário delas são todas assim, ó. Eu falo, pelo amor de Deus, você é mulher cristã? Gente, mulher cristã tem que sorrir. Quer ver? Sorriam. Olha que bonito. Vocês todos estão vendo, estão vendo. Sorriso lindo. Vocês mulheres aqui, sorriam. Olha, gente, não tem coisa mais envolvente, coisa que abençoe mais do que o sorriso. Hoje eu trabalho com negócios, trabalho com clientes, e o que mais se fala em treinamento de qualquer empresa é que o cativar, o sorriso, influencia pessoas. Mas o texto diz que a mulher insensata derruba com as próprias mãos. Irmãos, nós estamos com igrejas cheias de mulheres carrancudas, insensatas, que não sabem sorrir mais. Perderam a alegria, esqueceram da alegria da salvação. Nós estamos cheios de homens atarefados demais, sobrecarregados com serviço, calor, está demais, não chega perto de mim, criança. Pessoas insensatas que estão acabando com a estrutura da família. Nós temos muitos adolescentes que estão saindo de dentro de casa, procurando alegria, procurando resposta, procurando abraço lá fora. Irmãos, eu estou triste caminhando em Santos. Todo o tempo passa por mim meninos homossexuais. Meninos! Nós corremos risco, né, pastor Ezequias, de falar isso agora. Mas eu não concordo com o padrão que o mundo tem colocado, que é normal, que é natural, que pode, porque a Bíblia condena isto. A Bíblia restaura pessoas. E sabe por que muitos meninos estão entrando nessa? Porque o pai esqueceu de dar um abraço. O pai foi insensato. A mãe foi insensata. Então cuide da sua família. Se você quer ser um padrão de vida no mundo que se chama hoje, seja um padrão de vida a começar dentro de casa. Seja padrão para os seus filhos, para os seus netos. Ame a sua família, ame a sua esposa. Quantas esposas estão se levando, se deixando levar por atenção de homens gentis, homens bondosos, porque dentro de casa o seu marido não consegue ouvi-la por 17 segundos. Existe uma pesquisa que nós trabalhamos bastante isso em encontros de casais, o homem não consegue ouvir uma mulher por mais de 17 segundos. Sabiam disso? Sabia, pastor Ezequias? Ele não consegue ouvir, a mulher começa a falar do tudo que passou durante o dia, e ele fala, tá bom, ele já vai dando uma resposta logo. Mas ele já vai contando outra coisa por cima logo. 17 segundos. E a insensatez, ela vai tomando conta da nossa vida. Vai nos contagiando de tal maneira que vai realmente nos prendendo e nos levando para longe daquilo que é padrão de vida. E nós somos desafiados a ser padrão de vida. Então cuide de sua família. O texto 26, ainda do capítulo 14, texto 26 diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza, um refúgio seguro para os seus filhos. Meu irmão, eu te pergunto hoje, que tipo de abrigo você tem oferecido para a sua família? Como você tem cuidado da estrutura da sua casa? As estruturas familiares estão realmente edificadas nessa rocha, nessa firmeza, nessa rocha segura que o texto coloca? Nessa fortaleza segura? Quem é a nossa fortaleza? Eles sabem, não sabem, pastor? Quem é a nossa fortaleza, irmãos? Jesus. Será que realmente o povo de Deus tem vivido Jesus? Irmãos, eu sou indignada, extremamente indignada, com pessoas ditas cristãs que não vivem nada do cristianismo. Hoje está na moda tudo que se diz respeito ao evangelho. Existe o evangeliquez tomando conta das nossas igrejas, e nós, como igreja cristã, comprometida verdadeiramente com o Senhor Jesus, nós dizemos não para essa cultura que o mundo está aí, ó, pregando como todo mundo vai para o céu, está tranquilo. Vai para o céu aquele que realmente estiver seguro nessa fortaleza. Aquele que oferecer para o seu filho esse refúgio seguro. Oferecer refúgio seguro para os nossos filhos é trazê-los muito, para muito mais perto de Deus. É ser exemplo de vida. Nós mulheres somos exemplos de oração o tempo todo dentro de casa. Eu não sei as experiências que as irmãs têm aqui para contar, mas eu gosto muito de ver os meus filhos orando. Eu gosto muito, até no dia que eu estou muito cansada, que eu quero orar rápido, eles falam assim: mamãe, senta para a gente orar. Cada um tem que fazer uma oração e lembrar de um versículo que já decorou. E às vezes a gente está assim, mas eles querem fazer isso. Por quê? Eles foram ensinados, não lá fora, eles foram ensinados dentro do seu refúgio seguro, no seu lar, no lar cristão. Então, se você vive Jesus, construa realmente um refúgio seguro para os seus filhos. Se você ainda nem casou, vai preparando o seu refúgio seguro hoje, porque você vai precisar dele muito mais ainda nos dias que virão. Mas o texto ainda nos chama a atenção do cuidado com a sua capacitação. Cuide da sua capacitação. O que é capacitação, irmãos? É estarmos preparados. Primeiro, eu gostaria de chamar a sua atenção para sonhos. Você está cuidando da sua família, você está colocando a sua família diante do Senhor, orando por ela, orando com os seus filhos. Isso é muito interessante. Nós fomos numa igreja uma vez, foi até meu esposo que foi pregar nesse momento, num grupo de mães de oração. E nesta igreja em especial, tinha um grupo reunido ali, e o pastor perguntou assim: quantas das irmãs aqui têm orado com seus filhos? Irmãos, para nossa surpresa, ninguém levantou a mão. Aquelas irmãs todas oravam por seus filhos, mas não oravam com os seus filhos. Se você quer ser exemplo, ore com os seus filhos. Mesmo que seu filho já seja casado, já seja pai, sua filha já seja mãe, ore com ela, separe o momento. Eu visito frequentemente a minha mãe, e quando eu chego lá, falo: mãe, vamos orar juntas? Eu preciso colocar esse assunto diante de Deus. E como é gostoso poder orar com a minha mãe. E sabe por que eu procuro a minha mãe para orar? Porque ela sempre orou comigo. Isso é refúgio seguro. E quando você agora pensa na capacitação, nós vamos pensar em sonhos. Se nós temos cuidado da nossa família, porque nós temos sonhos. Irmãos, olha, é uma coisa assim, muito interessante pensar em sonhos. Nós, como crentes, temos uma tendência muito grave de parar de sonhar. Nossa vida cristã, ela vai se resumindo aos poucos a esperanças de que Cristo vai voltar, e nós vamos ficando em nossa igreja, na nossa zona de conforto, e paramos de sonhar. Sonhar de que nós vamos abrir novos campos, nós vamos abrir projetos. Eu fiquei feliz que a irmã Rícia esteve me contando que muitas irmãs não puderam ir no treinamento ontem porque estavam se preparando para o trabalho que vocês vão fazer no período de carnaval. Trabalho de sonho. Alguém sonhou isso e tem gente sonhando ainda e realizando projetos que vão abençoar vidas, vão alcançar comunidades. E nós não podemos parar de sonhar. Vocês são MCA aqui 40 anos, vocês podem dobrar o número de mulheres aqui para a glória de Deus. Amém? Vocês querem isso? Isso é um sonho, mas sonhar além disso tudo, sonhar sonhos pessoais, estabelecer metas na sua vida cristã, estabelecer metas na sua vida espiritual, metas que glorifiquem a Deus. Mas para isso é necessário investir na sua capacitação, investir em você. E como você tem investido em você? Hoje, graças a Deus, muitas pessoas têm acesso a uma faculdade, acesso à informática, acesso a tantos meios que favorece a capacitação, mas o que nós temos observado é que poucos têm realmente absorvido ou procurado aquilo que realmente traz uma boa capacitação. E o texto de Provérbios, ele nos chama atenção quanto a isso também, irmãos. No verso 7, o texto diz assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A primeira coisa para a sua capacitação, mantenha-se longe do tolo. Fique longe, meu irmão, daquilo que vai ser lixo para a sua cabeça. Porque você não vai encontrar conhecimento nesse ambiente. Irmãos, os nossos, nossas famílias estão sendo bombardeadas agora recentemente com o lixo, não tem outra palavra para dizer agora, perdão, do BBB. Quantos crentes estão assistindo isso? Misericórdia, meu irmão. Isso é um grande lixo que você está permitindo entrar na sua casa. Que lição de vida você tem tirado para os seus filhos, tirado para a sua vida cristã, daquela tristeza que está se passando ali? Que tristeza. O texto diz: mantenha-se longe do tolo. Irmãos, quanta tolice. Quanta distância de Deus, quanta sujeira, quanta pobreza espiritual. Como você será capaz de ser exemplo no mundo hoje, enquanto é dia, se nós temos nos aproximado de tolices? Eles não têm conhecimento. Quem está perto do tolo não achará conhecimento. E o texto ainda continua lá no verso 8, dizendo: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. A insensatez dos tolos é enganosa. Não pense que os seus próprios caminhos te levarão à vida. O texto está nos dizendo isso. Olha, não se engane, achando que isso é normal, achando que isso é natural, porque não é. Isso está te deixando muito longe de Deus, muito longe de ser exemplo nesse tempo. Deus está nos chamando, irmãos, a sermos diferentes. Os irmãos entendem a profundidade da palavra? Quando o texto diz lá em João 4, olha, trabalhe enquanto é dia, pois a noite logo vem, faça o trabalho daquele Senhor nosso. Ele nos chamou para isso, irmão, sermos exemplo hoje. E não, nós não temos tempo de ficar perto de tolice, nós não podemos perder tempo junto à tolice. Nós precisamos nos distanciar, buscar a sabedoria do homem prudente, do homem que conhece o Senhor Jesus, aquele que vive com o Senhor Jesus. É discernir o seu caminho. Você conhece o caminho pelo qual você tem andado? Você conhece realmente tudo aquilo que você tem realizado em sua vida? Você conhece verdadeiramente o Senhor da sua vida? A sabedoria do homem prudente é reconhecer o seu caminho. É sondar, é observar a cada dia: Senhor, eu realmente estou sendo um servo agradável ao Senhor? Eu estou sendo verdadeiramente um homem cristão? Uma mulher cristã? Eu estou verdadeiramente sendo agradável ao Senhor? Eu estou realmente andando contigo? Ontem uma das citações da Peg Smith, lá na Liberdade, foi um folheto que talvez você conheça: Tal Cristo, Tal Cristão. Irmãos, nós precisamos ser a cara de Cristo. Assim como Cristo é, nós precisamos ser. Se nós queremos fazer diferença nesse tempo que se chama hoje, realmente ser exemplo de qualidade de vida, nós precisamos buscar a sabedoria do homem prudente, a sabedoria que vem de Deus. Tiago fala isso, nós precisamos buscar isso de Deus, porque é só buscando de Deus que nós vamos ter realmente autoridade para dizer quem nós somos. Somos de Cristo, nós temos a verdadeira vida plena, a verdadeira qualidade de vida está com o povo que é de Cristo. Então, invista em você. No texto ainda, No verso 18, diz assim: os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Você quer ser conhecido como uma pessoa prudente, uma pessoa que sabe realmente por onde anda, uma pessoa que faz diferença, uma pessoa que é prazerosa. Que gostoso, irmãos, estar junto de gente boa, gente que sabe conversar, gente que sabe falar, gente que tem coisa boa para transmitir, gente que sorri. É uma delícia estar com pessoas assim. E muitas vezes nós não temos encontrado essas pessoas dentro da nossa casa. Muitas vezes não temos encontrado pessoas assim dentro de nossas igrejas, porque são pessoas que estão se distanciando do conhecimento. Conhecimento que vem de Deus. Os inexperientes, eles herdam a insensatez. É interessante pensar nessa palavra inexperientes, porque nós vamos observando aqueles momentos que nós nos achamos tão seguros de nós mesmos, né? Eu já tenho experiência de vida, Alexandra. Eu já tenho qualidade realmente de instrução o suficiente para saber o que eu faço da minha vida. Será que isso não é uma inexperiência? Será que realmente nós não estamos tão seguros de nós mesmos ao ponto de renunciarmos o conhecimento que vem do Senhor? Pense nisso. Cuide também da sua saúde. Crente tem que ter saúde. Vocês concordam comigo? Sim? As doenças, elas vêm, as enfermidades vêm, sim, mas o crente pode evitar muitas delas. E tem muito crente doente emocionalmente. E o texto aí no verso 10 diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar da sua alegria. Cada coração conhece a sua própria amargura. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo, e já há muito tempo, da depressão, do estresse, das doenças psicossomáticas. Isso não é novidade para nós. Mas a grande questão nesse assunto é saber que muitos, dentro da igreja, que muitas mulheres estão sofrendo desse mal, porque não souberam colocar o seu coração, a sua amargura, diante do Senhor. Não conseguiram colocar uma ofensa, não conseguiram colocar o problema mal resolvido dentro de casa, não souberam colocar em mesa aberta uma conversa que ficou mal entendida, às vezes dentro da própria igreja, alguma coisa que a coordenadora da MCA falou, eu não gostei do que ela falou e eu vou parar de participar da MCA, eu não quero, é muita coisa, não foi resolvido. Isso vai somando, graças a Deus isso não acontece na Ponta da Praia, né, pastor? Não, aqui não acontece, mas para aqueles que já sofreram disso, em outros lugares, para aqueles que sofrem, o texto diz: cuide da sua saúde. Retire a amargura do seu coração. O texto diz aqui: cuide da sua própria, o texto diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura. Mas quando nós nos voltamos lá para o Novo Testamento, o texto diz o que lá? Cuide para que não brote no meio de vocês raízes de amargura. Irmãos, são sementinhas malignas que vão caindo em nossas vidas e nós permitimos que essas raízes, que essas sementes criem raízes. E muitas vezes elas vão se aprofundando e o coração vai sofrendo, o rosto vai ficando caído, as rugas vão aparecendo antes da hora, porque todos vão precisar ter em algum momento, isso é louvor, mas quantas pessoas ainda muito jovens estão sofrendo de queda no cabelo, estão com a pele feia. Irmão, você está pensando que isso é só do meio ambiente? O meio ambiente começa aqui dentro de mim. Como eu tenho tratado o meu próprio coração, tratado as minhas emoções? Será que eu tenho realmente valorizado isso que o Senhor tem me dado? Se o Senhor nos deu esse corpo, Ele falou que era o templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar muito bem, investir na minha saúde. E a minha saúde começa aqui dentro. Começa dentro de mim. O texto ainda lá no verso 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temer ao Senhor é fonte de vida. Tema o Senhor tão somente. Coloque as suas aflições diante do Senhor. Coloque as angústias diante do Senhor. Você tem problemas para resolver? Questões que aos seus olhos são impossíveis de se solucionarem? Coloque isso diante do Senhor. Não permita que isso tome conta da sua vida. Você não vai poder pregar vida plena se você não está vivendo a vida plena? E veja como o Senhor nos olha com olhos de profundo amor, que Ele se preocupa não apenas com o mundo que Ele criou para nós vivermos, com o mar que você vai respirar. Ele não está preocupado tão somente com a sua responsabilidade com a família, que você seja uma pessoa capaz de lidar com as situações, com seus sonhos, estabelecer metas para a sua vida, mas o Senhor contempla também a sua saúde, a começar do seu próprio coração. O texto diz, o temor do Senhor é fonte de vida. Irmãos, quando nós tememos ao Senhor, nós ressuscitamos. Glória a Deus por isso. Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para Jesus, fala: Jesus, eu quero viver contigo, eu quero realmente ser como tu és, Pai, eu quero temer ao Senhor, eu quero me deleitar em ti. Nós estamos revivendo, irmãos, isso é maravilhoso. E quantas vezes nós estamos distantes da verdadeira vida, nós não conseguimos sorrir porque nós já perdemos o sentido do que é viver verdadeiramente. E o Senhor está nos chamando hoje a vivermos verdadeiramente. O texto ainda 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está aí outra palavra perigosa: inveja. Quantas vezes nós ficamos observando o sucesso daqueles que nos rodeiam? Por que que ele é assim? Ela conseguiu, vamos ver, né? Por quê? Quantas vezes a inveja tem tomado conta? Nosso trabalho é muito comum, muito comum. A vizinhança, né? Você levanta lá o seu muro de pedras, aí o vizinho já se levanta contra você, é o vizinho que levanta contra você, você não vai se levantar contra ele, de jeito nenhum. Mas quantas vezes, irmãos, situações básicas da nossa vida, a inveja tem se levantado, a inveja apodrece os ossos. Meu irmão, se você tem passado por alguma situação como esta, seja qual for o setor que você tem vivido, seja qual for a situação que você tem passado, mas você está percebendo que existe dentro de você uma ponta de inveja, repreenda isso, em nome de Jesus. Porque isso apodrece os ossos. Tem gente ficando doente porque não consegue alcançar objetivos na vida. Pessoas estão doentes porque não conseguiram sonhar, não conseguiram lutar pelos seus sonhos. Muitas mulheres vivem frustradas porque não conseguiram ser grandes profissionais. Muitas mulheres são frustradas porque conseguiram ser grandes profissionais, mas não conseguem ser boas mães. Muitas mulheres são frustradas porque não conseguem tempo para dedicar ao Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para essa frustração, isso é resultado de má administração da nossa vida. E se você quer administrar bem a sua vida, se você quer vencer essa frustração que talvez exista por outros motivos, Enes, na sua vida, coloque-se diante do Senhor. O texto diz: o coração em paz dá vida ao corpo. Busque a paz do Senhor e cuide da sua saúde. Seja exemplo de saúde. Chega numa policlínica, sei lá, no seu plano de saúde, na clínica onde você vai se cuidar, e mostre para aquela pessoa que está lá, que, cadê o irmão com o nervo ciático? Está com problema lá no ciático, né? E aí ele vai chegar lá, vai ter um pior do que ele, um resmungão: agora eu não posso fazer nada da minha vida. Ele vai falar assim: eu posso, o negócio aqui está ruim, mas eu aqui estou muito bem. Eu não posso jogar meu futebol do jeito que eu gosto agora, mas eu vou ser juiz. Pode ser juiz, mas tem que correr também, né? Mas ele pode fazer outras coisas tantas. Ele vai mostrar, sabe o quê? O lado bom da situação. Nós somos muito, muito negativistas. Qualquer situação da nossa vida, nós sempre olhamos o lado negativo. E eu desafio você nesta noite a ser um positivista, a ser positivo com a sua vida. E você vai poder fazer isso olhando para Deus, olhando para Cristo. Se você fizer isso, você vai ter uma influência tamanha no mundo que você vive, na comunidade onde você está inserido, nos seus vizinhos, no seu trabalho, na faculdade, escola, enfim, de uma maneira tal que as pessoas vão olhar e falar assim: o que está acontecendo com esse camarada? Alguma coisa aconteceu diferente, está apaixonado? Está feliz? Está apaixonada? Vão perguntar para você com certeza quando virem você sorrir, quando perceberem que você está lá com alguns problemas, mas você supera todos eles, vão perceber que você tem um coração em paz. Então cuide da sua saúde, principalmente emocional. Também cuide da sua mente. O texto também nos chama a atenção no verso 15. Ele diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Irmãos, o prudente vê bem onde pisa, nós já falamos de caminho. Agora, o inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. Tudo que é novidade, tudo que é moda, tudo que é movimento do momento. Irmãos, olha quantas pessoas estão procurando moda. Nós já falamos disso aqui, mas quantas pessoas estão saindo de uma igreja séria, comprometida com a palavra, porque o vizinho está indo numa igreja que é uma bênção. Nós tivemos essa experiência, pastor Ezequias, recentemente. Uma irmã saiu da igreja, tirou todos os seus filhinhos, porque ela falou assim: olha, a minha amiga, amiga da faculdade, me convidou para ir na igreja dela e eu fui. Que bênção, que maravilha, uma êxtase total. E ela gostou tanto de lá, e ela acreditou, né, naquilo, e ela foi, né, e com a família toda para lá. E quando nós perguntamos para ela: irmã, por que você está tomando essa decisão? Ela: estou em busca de cura. Eu falei: meu Deus do céu, Jesus não cura mais. Quem cura é a placa da igreja, quem cura é a êxtase. Irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo na igreja longe de Cristo. Estamos buscando cura em coisas, cura em conversa de insensatos. O inexperiente acredita em qualquer coisa. Cuidado com aquilo que você tem acreditado na sua vida espiritual. O texto ainda diz no verso 16: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Irmãos, quanta gente irresponsável nós estamos vendo ao nosso redor. Nós não podemos nos enquadrar nesse grupo, sermos irresponsáveis em nossas atitudes, irresponsáveis naquilo que pensamos, irresponsáveis nas palavras. Palavras ditas não voltam mais, elas alcançam sempre o seu objetivo. E não adianta você pedir desculpa. Sabe, naquele dia que você está muito nervoso, está muito, muito calor, e aí você fala mesmo: ah, falei. Falou, você não usou sua mente, você não pensou. E agora? Olha só o que vai acontecer. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Com essa responsabilidade, com certeza ele já causou muito mal. Você tem causado mal por onde você tem passado? Ou você tem cuidado da sua mente? Para pensar, avalie, busque sabedoria de Deus. O sábio é cauteloso. Seja cauteloso, fala: Senhor, me dá sabedoria para falar, me dá sabedoria para agir, me dá realmente o domínio próprio. Isso é tremendo, irmãos, é uma qualidade do Espírito Santo em nossas vidas, o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, domínio próprio. E como as pessoas estão perdendo o domínio próprio, elas esqueceram, elas anularam essa característica do fruto do Espírito de Deus nas suas vidas. Que isso não seja uma verdade, uma realidade em nós mesmos. O texto ainda diz, no verso 22... Não é certo que se perdem, não é certo que se perdem só os que pensam mal, mas os que planejam bem encontram amor e fidelidade. Irmãos, vamos pensar no que é bom. Nós já falamos de coisas negativas, coisas positivas. Descubra sempre a positiva. Comece a fazer dessa coisa positiva um grande bem. Pense em influenciar bem. Eu, algumas igrejas onde eu tenho passado, eu tenho falado para as irmãs: olha, planeja agora, vamos aproveitar essa febre do meio ambiente, esse tema desafiador que nós temos. Começa a fazer movimento do meio ambiente aqui na porta. Vai vir um monte de gente interessada em saber o que está acontecendo. Plantinhas, lixeiras aí específicas, né, para aquelas recicláveis. Vamos pensar no que é bom. Desocupe sua mente um pouco daquilo que tem sido desgastante para você e se ocupe com aquilo que é bom. Invista realmente em qualidade de mente. Para isso, você vai estar apto para cuidar de algo muito importante, que é a sua missão. Cuide da sua missão. O verso 4 diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Irmãos, onde não tem força, onde não tem gente pondo a mão no trabalho, vai ficar vazio o celeiro. E louvado seja Deus, porque nós podemos testemunhar nesta noite aqui a força de mulheres que permaneceram e por 40 anos estão escrevendo uma história muito feliz neste lugar. Glória a Deus por irmãos que passaram, glória a Deus por você que está aqui hoje, que tem escrevido uma história bonita na Igreja Batista da Ponta da Praia. Porque se você não estivesse aqui, não estivesse investindo a sua força, com certeza não teria grande colheita. mas eu gostaria de desafiá-lo a investir mais força. Talvez você esteja aqui, esteja desfrutando até da força de outros, mas não está investindo a sua. E hoje, a palavra de Deus está chamando você a investir sua força neste trabalho, porque a Igreja Batista de Ponta da Praia, junto com toda a MCA de sua igreja, tem um grande desafio, tem uma grande missão, alcançar todo esse bairro e muitos outros que vão bem longe das nossas fronteiras aqui, alcançá-los para Cristo. Nós temos uma grande missão e nós precisamos de força. Pastor Ezequias, concorda com isso? Manrízia, na União Feminina aí, concorda com isso? Vocês precisam de força para trabalho aqui? Precisa de força? Senão eu vou levar tudo para lá, pastor. Irmãos, o reino de Deus precisa de força. E Deus escolheu a sua força. É por isso que Ele está falando com você nesta noite. Invista a sua força na missão. Verso 23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Sabe por que muitas instituições estão ficando falidas, pobres? Porque muita gente fala. É muita avaliação. São muitos olheiros, muita gente para falar: ah, aqui não tem, ah, isso poderia ser assim. O muito falar traz a pobreza, empobrece. O trabalho árduo traz proveito, trabalhe. Se você está trabalhando, trabalhe mais um pouco, vença. Sabia que o trabalho é uma das melhores terapias antidepressão? Uma das melhores terapias. Eu tenho falado isso muito na igreja, eu não me vergonho disso, eu louvo a Deus por isso. Durante um período eu fiquei muito depressiva. Foi quando nós mudamos de ministério, nós fomos para um local onde estava longe de tudo, a igreja era muito grande, eu não tinha espaço para trabalhar e eu fiquei: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu saí da minha casa para me preparar para o ministério e de repente não ter espaço para trabalhar é uma coisa assim, deprimente. E eu fiquei realmente muito depressiva. Eu estava com meu filho Pedro Anderson, hoje vai fazer seis aninhos agora em março. Ele estava recém-nascido e eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha nada para fazer. Eu tinha mania de limpar a casa. A minha casa parecia vidro de tão limpa. Era tudo perfeito. Você sentia perfumes ali, assim, super agradáveis, era perfeito. Mas eu olhava no espelho, eu só via uma mulher cheia de olheiras. Uma mulher com semblante pesado. Por isso que eu falo com autoridade isso que eu tenho falado para os irmãos, porque essas experiências, muitas delas eu já passei. E eu vi como o Senhor cura. E, irmãos, uma experiência maravilhosa foi quando uma igreja estava sem pastor há muito tempo, essa igreja estava sofrendo, e meu esposo ficou na responsabilidade de ajudá-la interinamente, e ele já tinha muitos outros trabalhos, com a igreja grande, muito trabalho. Ele falou: eu não vou dar conta, é muita coisa. Eu falei assim: posso? E aí ele falou assim: mas você tem as crianças, Pedro está bebê, recém-nascido. Eu falei: eu consigo pregar com ele no colo. Ele: você está doida? Eu falei: eu consigo. Irmãos, eu aceitei o desafio, e eu comecei a trabalhar com aquela igreja. Quando nós chegamos naquela igreja, tinham 6 pessoas, e algumas que estavam ainda no hall de membros, mas já não apareciam há muito tempo. E no domingo à noite tinha, assim, às vezes, com todos os visitantes, com aqueles que iam de vez em quando olhar o que estava acontecendo, tinham 20 pessoas. E nós começamos a trabalhar ali. Foi um trabalho árduo. Foi um trabalho árduo, conforme o Provérbios diz. Mas nós saímos dali, entregamos para o seu pastor com 60 membros, trabalhando. Nós vencemos. E aí os irmãos podem me perguntar: para onde foi o meu estado depressivo? Eu nem sei, ele se perdeu. Foi longe. E eu estou feliz hoje compartilhando isso com os irmãos, porque eu realmente tenho alegria de vencer uma frustração que eu tive naquele momento, que eu experimentei naquele momento. Mas o trabalho me tratou. Olha que beleza que a palavra de Deus traz para nós, irmãos. O trabalho árduo, ele traz proveito, e muito proveito. Traz proveito para o reino de Deus e traz proveito para a sua vida também. E como você vai desenvolver a sua missão? Alexandra, tá, como eu posso me encaixar na missão? Comece por algo muito importante. Cuide do seu próximo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Olhe para a direita, depois olhe para a esquerda. Dá uma olhada aí para quem está ao seu lado. Olhou bem? Diga para essa pessoa: você é importante, sabia? Você pode dizer isso? A pessoa que está ao seu lado é muito importante. Deus está contando com essa pessoa e Deus conta com você para abençoar a vida dessa pessoa. Agora você vai dizer algo diferente, mas primeiro você vai ler o verso 20 comigo. O verso 20 diz assim: aquele que anda com os sábios... Perdão, irmãos, no capítulo 14, já estou indo lá para o outro capítulo 13. No verso 20 do 14 diz assim: os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Os pobres são evitados até por seus vizinhos. Irmãos, muitas vezes nós estamos sentados ao lado de pessoas e por essa pessoa não contribuir muito dinamicamente na minha vida, eu acabo desprezando ela. E muitas vezes a pessoa que é meu irmão em Cristo, que está precisando de ajuda, um irmão chegou para mim, nós tivemos uma reunião na quinta-feira definindo algumas áreas de trabalho na nossa MCA lá da igreja, e essa irmã não quis pegar nada. Ela falou: não, não, não. Ela foi a do contra naquela noite: não quero, não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Aí hoje pela manhã ela falou assim: ah, é porque o que eu queria, outro já pegou. Eu falei: ué, tem alguma coisa errada aí, né? Mas aquilo que o outro já pegou, será que não pegou justamente porque já está pronto para o trabalho, quer desenvolver, mas será que você não pode ajudá-lo? Você não pode estar ao lado dessa pessoa? Falou: poxa, você pegou o que eu queria fazer, mas eu tenho tanto desejo no meu coração de fazer isso. Eu posso somar força? Eu posso estar junto? Eu posso te ajudar próximo? Posso cumprir a missão junto com você? Irmãos, isso é prático. E muitas vezes nós ficamos lutando por posição. E quando nós olhamos mais dentro do texto, os pobres são evitados até por seus vizinhos. Quantas vezes nós evitamos pessoas que têm má aparência, pessoas que... andam realmente mal encaradas, e nós já atribuímos essas pessoas como pessoas perigosas, e são pessoas pobres, muitas vezes, de espírito, pobres de amor, pobres de paz, e elas estão esperando ser enriquecidas pela sua vida. Então cuide do seu próximo. E o texto ainda vai mais além, no verso 21 ele diz: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz aquele que trata com bondade os necessitados. Irmãos, vamos pensar em pobre mesmo. Vamos pensar naquele que passa necessidade de pão, aquele que tem necessidade da sua vestimenta, das suas condições básicas de vida. Quem despreza essas pessoas está cometendo pecado. A palavra é claríssima. Se você não tem paciência de trabalhar num projeto que atenda aos pobres, meu irmão, coloque sua vida diante de Deus, porque você está em pecado. A palavra está dizendo isso. Aquele que não se preocupa com os pobres está cometendo pecado. Mas como é feliz aquele que cumpre a sua missão, aquele que cuida do pobre, aquele que olha para o seu próximo. E no verso 31, e eu vou fechar aqui essa palavra com esse texto, diz assim: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Você quer ser um diferencial no tempo que se chama hoje? Você quer fazer a diferença no mundo que Deus criou? Você quer realmente ter uma vida plena e mostrar diferença? Então cuide do seu próximo. Comece a investigar na igreja, depois vai um pouquinho além, na sua vizinhança, por onde você passa, no seu caminho, descubra quem passa por necessidade. MCA, a nossa grande missão é essa, irmãs. É alcançar realmente os necessitados. É por isso que nós investimos no Lar Batista de Crianças, no Recanto dos Avós. É por isso que nós investimos em missões. Nós investimos no preparo de missionários. Quando nós ofertamos para a educação cristã missionária, nós estamos investindo em preparo de pessoas que vão até onde nós não podemos alcançar com os nossos pés, nós podemos alcançar com nossas ofertas. A União Feminina, ela é totalmente comprometida com o cuidado dos menos favorecidos, como o texto diz, do pobre. Aquele que oprime o pobre está ultrajando o seu Criador. Irmãos, no tempo em que nós estamos falando de meio ambiente, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer é realmente cuidar dos pobres. Não dá para deixar um mundo bonito tendo uma pessoa suja, uma pessoa largada, uma pessoa faminta. Nós precisamos oferecer condições dignas para essa pessoa. Talvez essa pessoa esteja muito mais perto de você do que você imagina. E eu te desafio a olhá-la. Eu desafio você a olhar para o seu próximo. E realmente cuidar dessa pessoa, cuidar dele como seu próximo, investir no reino de Deus. Eu gostaria de terminar aqui dizendo isso e te chamando também para o cuidado com o seu próximo aqui na igreja. Que a igreja que cresce forte, a MCA que cresce forte, ela tem cuidado realmente uns dos outros. Olha o que diz Romanos 12, 1. Eu só gostaria de citar esse texto, não vou trabalhá-lo agora, mas o texto diz assim, afirmando todo esse cuidado. Romanos 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Aí lá no verso 9 diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Se ofereçam a Deus. Fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero me oferecer para Ti. Eu quero ser realmente um testemunho vivo do Senhor onde quer que eu esteja. Eu quero buscar o que é bom. Eu quero repudiar na minha vida, lançar fora da minha vida tudo aquilo que é mal. Eu quero estar realmente com o Senhor. Nessa noite, você entende que foi chamado para cuidar da sua vida? Realmente, cuidar da sua família, cuidar da sua capacitação, dos seus sonhos, das suas metas de vida, da sua saúde, principalmente emocional, daquilo que você está permitindo entrar na sua mente, da sua missão, do cuidado com o próximo. Se você tem entendido que Deus tem falado tudo isso com você, então faça a diferença hoje. Faça a diferença hoje no mundo que Deus te deu para viver, no mundo que Deus criou. Louve, honre. O texto lá que nós acabamos de ler no verso 31 diz: mas aquele que se preocupa em ser cumpridor da sua missão, no cuidado com os necessitados, ele honra a Deus. Eu tenho certeza que você, tanto quanto eu, quer agradar, honrar ao Senhor. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar juntos, intercedendo por anos de vida dessa organização da União Feminina. Interceder para que a União Feminina continue crescendo, se fortalecendo, sendo realmente exemplo hoje. Irmãos, vamos trabalhar enquanto é dia, vamos ser exemplo enquanto é dia, pois a noite logo vem. Nós nem sabemos se daqui a 20 anos, 50 anos, nós vamos ter toda a natureza que nós temos disponível. Eu acredito que pela misericórdia de Deus nós vamos ter muita coisa. Mas o Senhor tem te chamado a fazer diferença hoje. Se você entende que você tem sido chamado para fazer essa diferença, eu gostaria que você ficasse de pé. Convido o seu pastor, pastor Ezequias, para que esteja colocando as nossas vidas diante do Senhor, intercedendo por nós, pela misericórdia, que nós venhamos realmente escrever uma história muito mais pura, muito mais bonita neste tempo. Sejamos realmente mulheres, homens, cristãos verdadeiramente, numa ação digna de um verdadeiro cristão, transformando este tempo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e que Deus continue nos fortalecendo para isso. Vamos orar, irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor Deus, olha para nós nesse momento. Teu povo está na Tua presença aí de pé, porque estão dizendo ao Senhor: Senhor, pode contar comigo. Eu quero ser usado por Ti. Quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai bendito, nós seremos as pessoas mais felizes deste mundo se estivermos aos Teus serviços. Porque a melhor coisa que temos a fazer é cumprir ou dar sequência à missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu a grande missão de fazermos discípulos. E aqui estamos, dizendo ao Senhor: Pai, conte conosco. Queremos dar continuidade à Tua obra. Pai, usa, ó Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se pôs de pé, para que o Teu reino seja engrandecido, para que o Teu nome seja glorificado. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, pois somos Teus servos. Nós queremos fazer exatamente aquilo que agrada o Teu coração. Que o Espírito Santo, que falou a esses corações, continue, ó Deus, dando forças. Porque não é fácil seguir o caminho do Senhor. Mas nós dizemos ao Senhor: Pai, nós queremos cumprir com aquilo que o Senhor nos ordenou. Queremos fazer a Tua vontade. Usa, ó Deus, a nossa vida para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que cada irmão e irmã que tomaram essa decisão, que mantenham-se firmes diante da decisão que fizeram antes de tudo ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra que ouvimos, por esse desafio a fazermos diferença, porque se não houver esse desejo em nossos corações, aí a gente se pergunta, o que a gente está fazendo aqui? Por que fomos salvos? Nós fomos salvos para fazermos diferença, assim como o nosso Senhor, quando aqui esteve, o fez. Nós simplesmente devemos seguir os passos do nosso Mestre. Tome nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã. Abençoe, ó Deus, a vida da tua serva irmã Alexandra, para que no ministério dela ela continue sendo uma serva fiel e dedicada à tua obra. Nós oramos humildemente em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor. Amém. Amém.